preferir ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta. Estou de volta. Mas agora me levanto, pequei. Suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Fernandinho, você deixou o primeiro amor. Igreja, você deixou o primeiro amor. Brasil, nações, você deixou o primeiro amor. É hora de voltar. É hora de voltar. Voltar. Caminhou tão longe, caminhou tão longe, caminhou tão sozinho, tão sozinho. Você tá cantando, tá fazendo tantas coisas, e você diz que é pra mim, mas olha, eu tô do lado de fora. Você tem perseverado, você tem estado, sabe, tão resistente com tantas coisas, mas eu quero você primeiro pra mim. Eu te criei pra mim, eu quero você pra mim, pra mim. Então volte, olhe lá onde você caiu. Vamos voltar, vamos voltar. Oh, oh, oh. Estou de volta aqui, estou aqui. estou.